Os opostos se atraem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar sobre essa fala muito comum, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso na vida, que é não, os opostos se atraem. Ou pessoas muito diferentes, elas se conectam, achando que a gente está falando de átomo, de cargas subatômicas. Mas em relações humanas, não é bem assim. Eu vou dar uma exceção, eu vou falar de um caso depois. Mas assim, a regra é que a gente se atrai mais com gente parecido com a gente, né? A gente se atrai mais com gente que combina com a gente, que concorda com a gente. Nem é só namoro, amizade. Todas as relações são assim. A gente se aproxima mais disso. Então, e tem muito experimento com isso, que na verdade, testando essa ideia, ah, será que os opostos se atraem? E na verdade dá o oposto. Até tem muita relação que são com pessoas muito opostas. O que que ocorre? Costuma dar muito problema. Quer dizer que a sua vai dar problema? Não, pode ser que você seja uma exceção. Mas assim, muitas relações, de modo geral, relações em que as pessoas são mais parecidas vão ser melhores um pouco. É até meio, né, simples se for ver. Vão ser mais tranquilas, vão dar mais certo, vão ter mais concordância, vão durar mais, no geral, né? Pegando um monte de relação de um monte de gente, é isso que mais acontece. Pessoas mais parecidas têm relações melhores, se atraem mais. Uma exceção, como exemplo. E aí, porque pode parecer, não, mas eu me atraí para uma pessoa muito diferente, ela se atrai por mim. E acontece, só que, primeiro, tem inúmeras variáveis que nos atraem nas pessoas, não é só questão de ser parecido ou não. Se você pegar um monte, você vai ver que as concordâncias atraem mais as pessoas. E ajudam no, na duração da relação. Por exemplo, relação entre introvertido e extrovertido. Então, por que que ela é um caso que se parece uma exceção? Porque o introvertido, talvez, ou tímido mesmo, seja uma pessoa mais voltada para si, que não vai muito em busca, muitas vezes, de outras pessoas, não se expõe tanto socialmente, um monte de coisa. Vamos supor uma pessoa assim. A outra já é uma pessoa que busca muito. Então, tem uma aqui pessoa que tá, ela se afasta, ela é mais na dela, né? Ela não vai chegar aqui no ponto de encontro. Então, a pessoa extrovertida, que é mais voltada para a pessoa, ela avança mais, ela vai chegar até aqui na introvertida. Se for dois introvertidos, pode acontecer de assim, cada um fica na sua e eles não se encontram. Então, ninguém avança muito, eles não se encontram. Pode acontecer, lógico, obviamente. Mas assim, a exceção é a extrovertida com o introvertido. Então eles acabam se atraindo, mas não é exatamente pela diferença, é porque sim, por outros motivos e pela atitude deles, pela personalidade, a pessoa extrovertida foi atrás e eles deram certo. E tem vantagens nisso, né? Por exemplo, introvertido pode ter vantagem assim, ah, eu não tenho tanto esse avanço em direção às pessoas e é um esforço para mim, não é natural. E a pessoa extrovertida vai lá e tem a conexão, e tá ótimo. Pessoas assim, casais podem dar certo. Pode dar problema também, dependendo de como se configura a relação. Porque, por exemplo, se uma pessoa introvertida gosta muito de ficar sozinha, uma pessoa extrovertida gosta muito de estar com outros e sente muita necessidade, já tem uma discordância que você pode imaginar que dá problema. Pessoa introvertida gosta mais de programas caseiros. A extrovertida não aguenta ficar em casa. Já imagina que deve dar um problema, né? Então, assim, é uma exceção interessante, porque sim, os relacionamentos, as pessoas são. Envolvem muitas coisas, são complicados. Mas talvez se você fica pensando, não, os opostos se atraem, você pode, assim, cair, é um mito, você pode cair no mito de assim, não, então vou me dar bem com uma pessoa totalmente diferente de mim. E você pode se dar mal. Você não tá prevendo, porque você tá com essa ideia na cabeça de não, os opostos se atraem. Pode se atrair, mas vai dar certo em algum tempo. E na verdade, com o tempo você pode ver que pode ser que outras coisas se atraíram. Então, algumas semelhanças atraíram essas pessoas, mas no longo prazo as diferenças vão fazer muita diferença. Elas vão ter um impacto grande. Então é bom pensar nisso. Lógico que sim. Você pode estar com pessoas diferentes e vocês se ajustam. E aí é isso mesmo. É para fazer isso mesmo. Se ajustar as pessoas. Que a gente tem que, né, encaixar um pouquinho a relação. Não é você sozinho com suas vontades, desejos e outra pessoa com as delas, não dá tão certo. Então, tem que ter um encaixe. Aí tem que moldar um pouco isso. O que que você acha disso? Você já teve relações com pessoas muito parecidas, com pessoas muito diferentes? Como é que foi? Conta pra gente aí. E acompanha também em rede social, eu vou deixar link. Instagram, Telegram, podcast. Vou deixar tudo aí embaixo. Você fala outras coisas lá interessantes. Tô falando muito de relacionamento agora, caso você goste do assunto. Vamos aí. Abraço.